São Jorge é seu cavalo branco, com sua lança na mão. São Jorge é seu cavalo branco, com sua lança na mão. Salve São Jorge, cavalgando no deserto, com sua lança na mão. Salve São Jorge, cavalgando no deserto, com sua lança na mão. São Jorge é seu cavalo branco, o mal é o dragão. São Jorge é seu cavalo branco, o mal é o dragão. Chamei aqui o rei Ogum na beira-mar com sua espada de água. Chamei aqui o rei Ogum da beira-mar com sua espada de água. Rei Ogum da beira-mar com sua espada de água. Rei Ogum da beira-mar com sua espada de água. Vai apagando todo o fogo do inferno, para que São Miguel possa reinar. Vai apagando todo o fogo do inferno, para que São Miguel possa reinar. São Miguel chegando lá, vai dominar o Satanás. São Miguel chegando lá, vai dominar o Satanás, para que ele possa nos livrar de todo o fogo do inferno. Para que ele possa nos livrar de todo o fogo do inferno. São Jorge seu cavalo branco, com sua lança na mão. São Jorge seu cavalo branco, com sua lança na mão. Salve São Jorge cavalgando no deserto, com sua lança na mão. Salve São Jorge cavalgando no deserto, com sua lança na mão. São Jorge seu cavalo branco, o mal é o dragão. São Jorge seu cavalo branco, o mal é o dragão. Chamei aqui o rio da beira-mar com sua espada de água. Chamei aqui o rio da beira-mar com sua espada de água. Rio da beira-mar com sua espada de água. Espada de água, vai apagando todo o fogo do inferno, para que São Miguel possa reinar. Vai apagando todo o fogo do inferno, para que São Miguel possa reinar. São Miguel chegando lá, vai dominar o Satanás. São Miguel chegando lá, vai dominar o Satanás. Para que ele possa nos livrar de todo o fogo do inferno. Para que ele possa nos livrar de todo o fogo do inferno. Thank you.